Yo, yeah. Autoestima. Yo. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos temos poder de ir bem mais além. Yo, não se permita se enxergar como inferior. Independente de classe, credo, cresça ou pô. Se ligou, todo mundo é falho. Quem pensa que é perfeito é um perfeito paspalho. Então joga autoestima lá pra cima, cima. Então joga autoestima lá pra cima, cima. Yo. Você é capaz de ser muito mais. Você é capaz de ser muito mais. Não deixe que ninguém dite a sua verdade. Seja o arquiteto da sua realidade. Retire da sua vida quem só quer te humilhar. Retire do caminho quem só quer te criticar. Valorize e trabalhe o que tem de melhor. Jogue fora o sentimento de se achar o pior. Hey, todo mundo tem seu dia de festa, mas é sempre inevitável uma hora tropeça. Perfeitos, defeituosos só ficam de conversa. Gostam de envenenar com as ideias perversas. Vem elevar, viver o que te faz feliz. Vem se livrar das dores da sua raiz. Hora de vetar quem veta sua vivência. Aumente sua resistência, trabalhe sua potência. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos temos poder de ir bem mais além. Yo, não se permita se enxergar como inferior. Independente de classe, credo, cresça ou pô. Se ligou, todo mundo é falho. Quem pensa que é perfeito é um perfeito paspalho. Então joga autoestima lá pra cima, cima. Então joga autoestima lá pra cima, cima. Olhe pra você, perceba o poder. Se livre das energias que querem te enfraquecer. Aumentar sua autoestima é uma questão pessoal. O maior inimigo é seu programa mental. Então formate seu sistema operacional e remova todo vírus que te deixa mal. É fundamental e encher o seu local de boas energias que cura o espiritual. Se ligou, plante e cultive o seu próprio amor. Caçador de temperos que lhe traga mais sabor. Não deixe que a palavra externa diga o que você é. Você está no comando, só permite o que quiser. Vem elevar, viver o que te faz feliz. Vem se livrar das dores da sua raiz. Hora de vetar quem veta sua vivência. Aumente sua resistência, trabalhe sua potência. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos temos poder de ir bem mais além. Yo, não se permita se enxergar como inferior. Independente de classe, credo, cresça ou pô. Se ligou, todo mundo é falho. Quem pensa que é perfeito é um perfeito paspalho. Então joga autoestima lá pra cima, cima. Então joga autoestima lá pra cima, cima. Yo, yo, yeah. Yo, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Joga autoestima lá pra cima, cima. Joga autoestima lá pra cima, cima. Joga autoestima lá pra cima, cima. Lá pra cima, cima. Lá pra cima, cima.